down your street again, past your door. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Sério na radiofonia. Isn't it ironic? Don't you think? really do think it's like red. Thank you. noise for this. Woo! I like to move it, move it. Woo! I like to move it, move it. Woo! I like to move it, move it. Woo! Yeah, move it. Woo! I like to move it, move it. Woo! I like to move it, move it. Woo! I like to move it, move it. Give it up, go! Welcome to the big show. Be a zero. Simply, wake up about the zero. Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde com Carlos Cruz na Antena Web. Rock, melhor música, anos 80, anos 90. Deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web todos os sábados, entre as 2 e as 3 da tarde, e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, aos sábados, às 2 da tarde, na Antena Web. Sertanejo, um género musical no Brasil que sempre esteve na moda. Às terças-feiras, pelas 6 da tarde, a Antena Web apresenta-lhe Moda Sertaneja. Um programa trazendo o melhor da música sertaneja, do mais antigo ao mais atual, num delicioso cocktail de passado e presente. Moda Sertaneja, todas as terças, às 6 da tarde, na Antena Web. A Antena Web tem mais um espaço dedicado à música sertaneja. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, oferecemos-lhe Momento Sertanejo. Um programa de produção própria que, durante 60 minutos, leva até si música sertaneja, tendo a particularidade de intercalar entre o sertanejo atual e o sertanejo mais antigo. Convidamo-o a assistir a Momento Sertanejo, todas as terças-feiras, pelas 9 da noite, com Rodrigo de Almeida, na Antena Web. I could see. está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. deste verão, tenha a Rádio Antena Web sempre à mão. www.radioantenaweb.it come, she crying, Lord have mercy, you better run. Come, she ask, but wait, I don't know how you grow up, Sophie asking. But you don't see little boy, them coming up much too lazy. No, no, I want a bad boy, no, no, let's play with your toy. No, no, I want a bad boy.